tak. Desce, mantenha 2000, ajuste 10, 20, informe o localizador. 2000, 10, 20, repórter estabilizado, dando 3144. Alinhar e mantém 4443. 240 passador na livre LS 186 torre. 152 1486. Boa noite, Salvador. Bom dia, Alta 3. Boa tarde, Alta 3204, cruzando 200-170. 804, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 4000, ajuste 1020. 4000-1020-3204. Salvador, uma boa tarde, trip 5241, visual, 5240, corrigindo, visual. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 5240. Ciente, 5240. 4463. Decolagem autorizada no 50 graus, 10 nós. Quebrando. 3216, táxi via Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, repórter Santa Juliette, 3216. Inicialmente vai manter a posição de Santa Juliette, 3216. Mantém a posição na Alfa. Autorizado táxi à direita até o ponto de espera da pista 10, estou em 198 de 62 e hoje 1020. Tá. 3216, ingressa Juliette, observando a aeronave da companhia, para seu portão 02. Controle azul 4463. 4463, subir mantém a 160, saída da EL. 160 da EL. Web 6723. O Bravo 6723, desse mantém a 2000, autorizado LS XR, reporte localizador. 2000, ajuste 1021, permanece? Ajuste 1020, 1020. 1020, 6723, reporte LS. Coma 754, continue descida para 3000, ajuste 1020. 3000, 1020, 1754. Pioneiro 45, controle. Aqui está meia dúzia de milhas da posição Coral. Serviço radar terminado. Ao passar Coral, chama controle Léo na frequência 120 decimal 1. Coral, controle Léo 201, pioneiro 4. Santrezono 44, estabilizou o final, pista 10. Aqui, complete final, chama a torre em 118.6, tá 3144. 2.6, boa tarde, 3144. 5240. Solo Salvador, muito boa tarde, 5240. 5240, ingressa Alfa Kilo Pátio 3, posição 5. Alfa Kilo Pátio 3, posição 5, 5240. Possível, Lima Mike Fox. Contra o Mondo Plaza, para a forragem, pergunta se é não. Para. Notificação de voo, confirma. Não, mas eu estava na notificação para Cairo, né, do helicóptero para Cairo, mas precisaria operar para Grupo Zulu em busca a vida. Ok, ajuste 1020. Busca a vida, tem condição de informar a radial distância dessa localidade? A afirmativa é sobre o setor norte aqui do campo, próximo ao buraco. Ah, tá ok. Então mantenha o litoral e aguarde coordenação com a torre para cruzamento aí da final da 35 e final da pista 28. Eu acho que eu mantenho o litoral aguardando o olhão de bateria. No livre acionamento, o pushback da sua equipe de solo no 10, chama pro táxi. Vou chamar a táxi. 754, desça e mantenha 2.500, ajuste 1.020, autorizado LS Whisky, informe estabilizado. Beleza, web 6723, complete final ILS 1862. 1862, obrigado. Torre Salvador, web 6723, estabilizado ILS 10. Continua em aproximação, aguarda a pista livre, irmão web. Aguarda a pista livre, 6723. Azul 4463 vai passar 160, chama centro na frequência 1251, alterna 3325. 251-3325, boa. Cliente, mantém, ponto perto. Olha, mas pode ser passar aí, tá bom. Territorial, só um instante para essa diferença com a torre. Salvador, gol 941, informação é a Papa. Ô, 941, chegada a Mari, desse manter 050. 050, 941. Lima Mike Fox, chama a torre agora na frequência 118.6 para efetuar os cruzamentos. 118.6, onde é o 3804, desse mantenha 2000, informe localizador. 2000, vai tomar no localizador, 3804. Ok, então vai para o setor norte. O Lima vai focar inicialmente para 35. Inicialmente para 35. Quer trabalhar no 6. Tá, observa o web na curtíssima, já autorizado o pouso, o Lima Mike Fox. Afirmativo, tá visual. 6723 tem livre pouso, 90, 950 graus, 10 nós, 1020. 3144 ingressa Alfa Juliette para o portão 11, inicialmente vai manter a posição antes da Juliette. Número 9 puxando no portão número 10. 3144 autorizado via Alfa e Juliette. Mantenha a Juliette aguardando a posição 11. Inicialmente para 35, reporte cabeceira 35, 950 graus, 10 nós, 1020. Mike Fox. Oi, o Limão Mike Fox foi coordenado, controle, vai para busca vida, Grupo Zulu. Vai cruzar a cabeceira 35, aguardar a autorização para cruzar os dois. Não, eu sei que o senhor vai para Comprou a Norte, eu sei que o senhor vai cruzar. Então, inicialmente para 35, Lima Mike Fox. O Mike Fox não entendeu a instrução, é para manter a cabeceira 35, é isso? O senhor está visual com o Webjet? Afirmativo. Então, cruze agora de imediato com Pro a Norte, Lima Mike Fox. Cruzar imediato com Pro a Norte, Fox. Webjet 6741, com 135 a bordo, autonomia 4 horas, alternada com vento. Oito, nove, cinco. Alinhar e manter o 90. Índia e Alfa no ponto de espera da pista 01-18, decimal 62, ajuste 1020. Índia Alfa, ponto de espera 1862, é o Web 6742. 4, 3 milhas do externo, complete final ILS, 1862. 1861, 7543. Pro táxi, 4-8-6. Vai entrar o táxi, 5-4-8-6. Mantém a cidade Juliette, 3-1-4-4. Cidade X-Ray, vai reportar a capacidade 3-2-0-4. Controle Salvador, 3-2-8-3. Informação Papá, autorizada ao nível de voo, 1-5-0. Chegada é a Mari. 3-2-8-3, autorizado chegada a Mari. Desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0-2-0. Chegada Mari, autorizada até 4 mil pés, 3-2-8-3. Gol no 941, continue descida para 3 mil, ajuste 1020. 3.020, 941. 3895, decolagem autorizado, 950 graus, 10 nós, informação, esquilo à sua esquerda, mantendo 500 pés, não interfere. Visual já com o local de pouso. O Mike Fox transfere agora controle 128 até o regresso. 128, legal, Fox. Olhou o Mike Fox voltando, já está visual com a área de pouso, né, em busca de vida. Eu acho. Pouso autorizado, lado zero, contém o vento? 1,50 graus com 10 nós. Obrigado, 754. Afirmativo, prossegue para o 1-1-3-1-4-4. O EB6723 pode prosseguir com táxi normalmente, seu portão 04 ingressa Juliette para o 04. Táxi de Juliette para o 04, EB6723. E mantenha 340, saída da EL, vigilância redonda. 34 da EL. Tá ali. Complete final ILS, redução para aproximação, torre 118.6. Torre 118.6, Romano, muito bom dia, Azul 4076, com a informação Papa, perdeu o contato com o trem. Azul 4076, senhora identificação, chegada a Mari, desse mantém 050. Identificou, chegada a Mari, 050, nível 4076, com a velocidade recomendada. 250 nós. 250, reduzindo o 4076. Toyota 3804 no Gisela, não baixou ali pra lado. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 3804. Aguardando, 3804. No 754, solo 37, direito, 1219. Direi 219-754. Salvador. POB, o trip 5486? 60. Gente autorizado, táxi até a entrada do pátio 1 e aguarda para prosseguir. O trip 5486. Autorizado, táxi até a entrada do pátio 1 aguardando o trip 5486. Qual Salvador Gol 1 754 livro Rostrad? Alfa é a porta da Juliette, 1754. Alfa, reta para a Juliette, 1754. Obrigado. Trip 5486, prossegue a retaguarda do Boeing da Webjet até o ponto de espera da piscina 020 de Alfa, no ponto de espera a torre em 1 ou noite desse momento. O ajuste 1020, 5486. Atualizar então o táxi, observando o Webjet na sua frente. Lá, no ponto de espera da 10, torre 186, graças a retorno. Pioneiro 3-2, controle. Está 5 milhas da posição coral, serviço radar terminado, mantenha 080 e chame controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. Quatro, na alinhar e manter. Nove quatro uno, vê se mantém 2000, autorizado LS XR, reporte localizador. Trator localizador, nossa. Direita, solo 9, 3204. Na escura do solo? Na escuta, ligou na eco. 3804 prossegue a retaguarda do Boeing da Gol. Seu portão 1-1. A retaguarda do Gol, portão 1-1, 3804. 1754, ingressa Juliette para o 08. Juliette 08, 754. 5486 após o web alinhar e manter. 741 942, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. 150, tem sua informação. Zero chegada a Mari, e se mantenha 050 vigilante. 050 gol 1600. Tony Web, 6741. 804, confirmando. Seu portão é o portão número 01. Falou 11, amigão. Já passou agora. Negativo, foi falado 01, portão 1. O senhor vai ter que fazer um 180 após o parqueamento da aeronave, que vai para o 8, e após regressa para o 1. Eu pedi para o senhor seguir a aeronave em táxi, ingressar via Juliette para portão 1. Negativo, senhor. Se tiver alguma dúvida, está tudo gravado. Foi dito 11 para nós. Ciente, então o senhor vai fazer o backtrack aí e vai para posição 1. Estamos seguindo 01, 3204. Trip, decolagem autorizada, 950 graus, 10 lãs. Confirme a secundária, só. Secundária é 13325. Valeu, obrigado, chamar o centro. Boa tarde, 3895. Outro 076, deixe mantenha 3.000, ajuste 1.020. 3.000, 1.020, ocupa 076. Oi, Salvador, gol 941, tá na final, baixou e calou. Pouso autorizado, no 50 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, gol 941. Sou lá em Quebec, boa tarde, prossiga. Ciente, mantém os corredores, 1.020 o ajuste, forma ingressando no Interlagos, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador Trip 5486. 5486, subiu antena 200, saída Momo, vigilante. Perfil da Momo, Momo autorizado 200, vigilância radar Trip 5486. Localizador são 3283. 3283, complete final ILS 1862. 1862, tchau. Salvador está 3283. ILS para pista 1-0 estabilizando. Continua a aproximação, guarda pista livre, 3283. 3283. Mari, desce e mantenha 050. 050, Mari, gol 1-9-3-4. 00, desce e mantenha 3.000, ajuste 1.020. Desse mantenha 3.000, ajuste 1.020. 3.010 autorizado, 1.020. No 600. Bruno, só lance 47 direito, 1219. 219. Salve Salvador, voo 941, Lima. Alfa, repórter Antes da Juliette, inicialmente portão 612. Alfa, repórter Antes da Juliette, 941. 283, pouso autorizado, 950 graus, 10.9.20. É, autorizado o pouso, pista 10, tá 3283. A gente mantém 3 mil pés, o azul baseado 76. Confirme. O azul baseado 76, a gente mantém 3 mil. Autorizado 2000, livre LS, 1020 ajuste. O tráfego está em posição de 9 horas, 4 milhas e meias com rumo nordeste, mantendo 1500 pés nos corredores. Gente, do tráfego da S2000, autorizado, reportar estabilizado 4076. A 6741 não passa nível 160, chame Recife 1251, na antena 3325. Chama 1251-13325, web 6741, obrigado. Juliette, ingressa Juliette para o 612. 612. Estabilizado no localizador. 076 livre LS, 862. 26, obrigado, boa. 3283, ingressa Alfa Juliette para o 07, seguindo o Boeing da Gol, que... Correção, seguindo o Airbus da TRAN, que irá para o 612. Correção, seguindo o Boeing da Gol, que irá para o 612. O TAN 3283. Alfa Juliette 07, seguindo o aeronave da Gol à frente, TAN 3283. Para ingresso para Interlagos, o Vitor Mike Quebec. Ok, ingresso para Interlagos e a ponte visual com cabeceira no 7, Vitor Mike Quebec. Quebec, passará visual.